Essa é homenagem a uma das melhores bandas de Guarulhos, Mamonas Assassinas e Pegada Safada. Fui convidado com uma tal de suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia mais sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí a pouco eu fiquei aliviado, dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, parar de suruba. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Portal do Arrocha. Ô Manuel, veja só como eu estou, tu não imagina como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou, e a outra que sobrou está doendo. Ô Maria, você deixa de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, mão na teta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, e parar de suruba. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Alô, meu parceiro, Jacinto Produções, Chiquinho Produções, é pegada safada. Ô Maria, essa suruba me incita, arrebita, arrebita, arrebita. Então vá fazer amor com as cabrita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas Maria, essa suruba me incita, bate o pé e arrebita, arrebita. Ô Manuel, tu tem titica na cabeça, larga de putaria, vai cuidar da padaria. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, roda, roda, vem, parar de suruba. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém.